Olá, este é o Informativo Radioativo, noticiário semanal da Rádio Comunitária Aconchego. Informações e comentários sobre fatos importantes da semana, todas as terças ao meio-dia e nas quartas às 8 da manhã. Nessa edição, seguimos trazendo informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Se liga nas manchetes. Comércio informal no entorno da Universidade Federal de Pernambuco. Ocupação da Associação de Moradores da Várzea. Fruto de favela lança passinho Show Corona. Momento Saúde. Gestação segura em tempos de Covid-19. Comércio informal no entorno da Universidade Federal de Pernambuco. A UFPE anunciou que as aulas só voltarão no próximo ano, além de ser uma medida que envolve estudantes, professores e técnicos da universidade, existe todo o comércio, em grande parte informal, nas regiões em volta do campus. Neste sentido, conversamos com Robson, da União dos Barraqueiros da UFPE, integrante do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Informal, o Sintrace. Olá pessoal, olá Rádio Aconchego, aqui quem está falando é Robson, mais conhecido como Robinho. Eu faço parte da União de Barraqueiros da UFPE e também da diretoria do Sintrace, que é o Sindicato do Comércio Informal de Recife. E qual é o perfil dos comerciantes e quantas pessoas são envolvidas no comércio informal vinculado à UFPE? Com base no nosso levantamento interno da associação, a gente estima que aproximadamente 150 pessoas como proprietários de barracas na parte externa da Universidade Federal de Pernambuco. Dentre esses 150, há uma média ainda de pessoas que auxiliam alguns barraqueiros que trabalham com o ramo de alimentação e outros serviços que necessitam de auxiliares. Essa quantidade ela pode atingir até 250 pessoas no total, juntando tudo. Temos também fornecedores diversos, estão indiretamente ligadas ao funcionamento das barracas do entorno da UFPE. E ainda tem as pessoas que trabalham na parte interna da Universidade Federal, que essa quantidade exata a associação não tem, porque a associação ela tende e foi formada com base nas pessoas que exerciam a função do comércio informal na parte externa, mas há uma estimativa por alto de aproximadamente umas 50 pessoas na questão direta e alguns têm também auxiliares e, consequentemente, também têm fornecedores. Então, se a gente for fazer uma conta redonda, a gente tem mais de 600 pessoas que estão ligadas a esse comércio informal da Universidade Federal de Pernambuco. Essas pessoas, na sua grande maioria, fazem parte de comunidades do bairro da Várzea, Cidade Universitária e Engenho do Meio. São pessoas nascidas e criadas no bairro, que têm como única renda a atividade informal que presta esse serviço aos estudantes e funcionários da Universidade Federal de Pernambuco. E com esse processo de pandemia e também o processo de ensino à distância, estão totalmente prejudicados. Robson nos conta as dificuldades que os barraqueiros estão atravessando. A universidade já anunciou que só haverá aula presencial possivelmente em 2021, né? Essa informação ela vem repercutindo no meio dos comerciantes informais, mas ainda há assim, muitos comerciantes que não estão acompanhando a realidade desse debate. Muitos não sabem o que significa EAD, que é o ensino à distância. E isso tudo é uma situação que a associação vem apurando, vem tentando compreender esse debate de ensino remoto e EAD para nos próximos dias estar organizando uma grande assembleia da associação. A gente vai estar tentando o contato com a coordenação do DCE para estar dialogando e entendendo melhor o posicionamento do DCE em relação a essa EAD e a esse ensino remoto. E, consequentemente, estaremos repassando todas essas informações na Assembleia Geral da Associação dos Barraqueiros da UFPE para que todas e todos os barraqueiros possam estar cientes do que está acontecendo, desse processo que vai se estender até o ano que vem. Aqui na Universidade Federal de Pernambuco, os barraqueiros e barraqueiras estão sem trabalhar desde o ano passado, por conta do processo de férias. E aí, esse ano, quando voltou às aulas, só conseguiram trabalhar 15 dias, e aí surgiu a pandemia, e desde então tá todo mundo sem conseguir trabalhar. Muitos e muitas já estão falidos, não têm condições de reabrir seus comércios, mercadorias foram perdidas, pessoas que pegaram dinheiro emprestado e não tiveram condições de arcar com esses compromissos. Então, hoje, se a universidade voltasse à sua funcionalidade normal, acho que 70% dos barraqueiros não teriam condições de recomeçar suas atividades por falta de recursos financeiros e mercadoria para estar reativando seus pontos comerciais. E quais as ações o Sintrace e a associação têm desenvolvido para enfrentar a pandemia? A associação e o Sintrace, que é o Sindicato do Comércio Informal do Recife, vem se esforçando com outras entidades, Unicab e outros setores, Sindicip, outras ONGs aí que vem, como o Gris aqui da Várzea, vem nos ajudando, e a gente vem se esforçando para estar arrecadando alimentos e tem distribuído alguns meses aí para os associados, né, da associação, cestas básicas, e que nesse processo aí de arrecadação de alimentos e de recursos para distribuição de cestas básicas, enquanto a gente vence essa pandemia e enquanto a gente luta contra esse processo de ensino remoto, não só os estudantes, mas também como a classe trabalhadora, que a gente possa estar unindo forças aí para que a gente consiga, de alguma forma, minimizar os danos causados aos trabalhadores e trabalhadoras informais. Agradeço a todos pela atenção, que todas e todos aí possam estar ligados nesse debate que interessa aí muito ao povo trabalhador do bairro da Várzea, da Cidade Universitária, do Engenho do Meio, todas e todos que fazem esse comércio informal com muito carinho para atender os estudantes e as estudantes e os funcionários da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado à Rádio Aconchego pelo convite e pelo espaço de estar colocando em pauta sempre que possível a questão dos informais. Ocupação da Associação de Moradores da Várzea. Há mais de uma década, a Associação de Moradores da Várzea estava praticamente inativa e entregue ao descaso. Indignados com a falta de respeito com o bem coletivo, o movimento Várzea Viva, formado por várias organizações sociais do próprio bairro, ocupou o espaço com o objetivo de reativar a associação e fazendo com que ela cumpra o seu verdadeiro papel social. Conversamos com o El, do movimento Várzea Viva. Bem, meu nome é El, sou morador da Várzea, sou integrante do movimento Salve o Casarão da Várzea, que dentre outros coletivos também forma um movimento mais amplo aqui, localmente conhecido, denominado, né, como Várzea Viva. O El nos conta um pouco os motivos que levaram o movimento à ocupação da sede da associação. Bem, essa é uma problemática que a gente tinha no nosso bairro há bastante tempo, acredito que duas décadas mais ou menos. O espaço público lá da antiga associação, né, estava sendo utilizado como de forma privada, né, para algumas pessoas e até como moradia, né, de um senhor que, no final das contas, acabou falecendo num espaço onde era para estar tendo realizações de ações sociais, né? E aí, com a morte desse senhor, veio mais à tona ainda essa mobilidade de reivindicar, né, a reativação de uma nova associação dos moradores, tendo em vista também que o estatuto que rege a antiga associação com certeza já está extinguido. E aí a gente articulou comunitariamente essa ocupação, né, como proposta dessa reativação da nossa associação. E aí a gente está dando um grau na casa, né, fazendo o possível para deixar ela em ordem o quanto antes. E a gente em breve vai estar fazendo aí uma chamada para uma nova eleição de candidaturas para a presidência da nossa Associação de Moradores da Várzea. Acredito que o movimento Várzea Viva vai ter uma proposta, e aí fica aberto para quem achar que tem projetos interessantes, para estar se candidatando também. Ele também nos fala de algumas ações já realizadas no espaço comunitário e os próximos passos que irão seguir. Bem, o objetivo da ocupação é uma reivindicação legítima dos moradores e moradoras, simpatizantes, coletivos, grupos, instituições, movimentos sociais, ativistas do bairro da Várzea, né? Legitimamente a gente está cobrando até um posicionamento da Prefeitura da cidade do Recife, tendo em vista que o prédio faz parte de um prédio na época da Secretaria de Educação e Cultura da cidade do Recife, da Prefeitura de Jarbas Vasconcelos, e é um espaço comunitário e estava lá sendo subutilizado, estava sendo, na verdade, mal utilizado, e nós estamos lá ocupando, né, fazendo essa pressão popular e já em atividade, a gente está ocupando, já mostrando o potencial do espaço, então a gente já fez uma atividade de grafite na frente do espaço, por dentro do espaço a gente já, como pôde, já deu uma boa cara lá dentro, já deu uma pintadinha, já deu uma boa organizada, e nesse último domingo a gente fez a entrega do oitavo lote de cestas básicas e kits de limpeza do movimento Várzea Viva, né? Então é isso, a gente está ocupando lá, né, deixando a casa em ordem, para, novamente falando, chamar uma nova eleição, né, com as chapas, não sei quantas vão ser, mas acredito que pelo menos uma a gente vai ter do Várzea Viva, e sendo assim, a gente vai fazer o nosso estatuto, a gente já está desenhando um estatuto já, né, já estamos encaminhando junto com a prefeitura a documentação, para poder a gente, de fato, reativar institucionalmente a nossa associação, mas ela já está ativada, ela já tem várias funcionalidades, o banheiro público que antes a Várzea não tinha há tantos anos, estamos lá com o banheiro público aberto lá para toda a população. E quais têm sido os cuidados com a aglomeração de pessoas? O El nos responde. Bem, a gente está sempre em precaução, né? A gente sabe que a gente ainda está em pandemia, né? Por mais que acabou o lockdown, por mais que os comércios estejam reabertos, a gente está sempre com esse cuidado de alertar a população que a gente está em pandemia ainda e que justamente o Várzea Viva, por ser um movimento comunitário macro, a gente está levando esse diálogo para várias localidades do nosso bairro. E aí, com a Associação dos Moradores reativada, como a gente está conseguindo estar fazendo isso, a gente com certeza está trazendo isso mais à tona, né? Isso está vindo, isso está tendo uma relevância maior lá, a gente, nossas atividades estão sempre de máscara, certo? Sempre mantendo o isolamento social, mantendo o distanciamento também das pessoas. Então, em nossas atividades, por exemplo, no domingo, a gente está distribuindo máscara para todo mundo, a gente distribuiu até álcool 70, sempre passando álcool na mão das pessoas que estão, né? Tanto na atividade que a gente fez no domingo da entrega das cestas e dos kits, quanto nas atividades diárias que a gente está tendo lá. A gente está sempre com esse suporte de álcool, de máscaras, inclusive a gente está com doação de máscaras lá. Se vocês tiverem sem máscara, alguém, e quiser máscaras, vocês podem ir lá na Associação dos Moradores, na rua Amaro Gomes Poroca, número 005, logo ao lado da Praça da Várzea. E a gente também tá com álcool lá, a pessoa quiser levar uma garrafinha, pitulinha, a gente consegue desenrolar uma quantidade bacana, pelo menos para você passar aí alguns dias fazendo essa asepsia de suas mãos. Momento Saúde. Gestação segura em tempos de Covid-19. Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. A Covid-19 é uma doença nova e, por isso, ainda temos muito que aprender sobre ela. No início da pandemia, por exemplo, profissionais de saúde não tinham acesso a informações e estudos que apontassem as gestantes como parte do grupo de risco. Hoje sabemos que cuidados especiais devem ser tomados, junto ao obstetra, para garantir uma gravidez segura. Mas como ter uma gestação segura em tempos de Covid-19? A enfermeira, integrante da coordenação colegiada do Grupo Curumim, Paula Viana, responde. Nesse momento é bem importante a gestante ter informações seguras, ter o apoio do seu médico e seguir tudo que as autoridades de saúde do seu estado estão orientando. Seguir à risca. Só sair de casa quando for necessário. As gestantes que estão trabalhando, elas têm o direito de um afastamento remunerado por ser do grupo de risco. Já o projeto Fale com a Parteira leva informações pela rede social Instagram sobre como ter uma gestação segura. A enfermeira obstetra, parteira profissional e uma das idealizadoras do projeto, Ana Maria Sintra, explica a proposta. A gente criou o grupo para que a gestante pudesse acessar remotamente assistência de qualidade, onde elas podem acessar através da página do Instagram, Fale com a Parteira. Lá é disponibilizado um link que dá acesso a um grupo de WhatsApp, escreve preciso de informação e é captada para atendimento de maneira privada, porque cada caso é individualizado. A principal maneira de ajudar essas mulheres é através da informação, para que a mulher consiga perceber o que está acontecendo com ela e avalie o momento mais oportuno para ela buscar um atendimento num serviço presencial. As gestantes ainda podem recorrer à linha direta Vera, que leva informações sobre coronavírus e gravidez, planejamento familiar e direitos reprodutivos para a população. O telefone do projeto Vera é 819-8580-7506. 819-8580-7506. Está disponível de segunda a sexta, das 2 da tarde às 6 da noite. Essa reportagem foi apresentada e produzida por Carla Nogueira, com supervisão da professora de comunicação social, Ana Veloso. Toda a nossa equipe é formada por estudantes, pois a Rádio Universitária Paulo Freire é uma rádio escola. Carla Nogueira, para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Fruto de Favela lança passinho Show Corona. Na China infectou, no Brasil já estourou, o corona tá matando, até na favela chegou. Da criança ao idoso, todo mundo infectou. E se nós não se cuidar, vamos viver nesse terror. Tem que prevenir pra melhorar, ficar dentro de casa pra isso tudo passar. Coronavírus chão, coronavírus cruel. Lave a mão, use máscara ou passe álcool em gel. Coronavírus. Muitas maneiras criativas estão sendo colocadas em práticas para a prevenção ao coronavírus. Em Maranguapeum Paulista, o Fruto da Favela decidiu criar um brega protesto com o nome Show Corona. Daniel Paixão, integrante do coletivo, conta pra gente como surgiu essa ideia. O brega protesto, ele surge assim como uma ferramenta, né? Como uma ideia da gente utilizar o passinho, né? E a politização, para que a gente consiga conscientizar os jovens da comunidade, né? E ele vem como conscientização para a comunidade, através da música, né? Com boas práticas que a gente pode praticar. Que aí a gente pode tanto ajudar a gente, como também o nosso próximo, a nossa família. Por quê? A gente se protegendo, a gente vai proteger o nosso entorno. Nessa época do coronavírus, a gente, depois de várias ações que a gente construiu dentro da comunidade, com o apoio dos coletivos, da rede. A gente entendeu também que a gente precisava utilizar mais uma vez o passinho como forma de conscientização para que as pessoas entendam o efeito que o coronavírus pode causar dentro das comunidades. As pessoas também precisam fazer a sua parte, como bem lembra Dona Fabiana, moradora da comunidade do Jacaré. Quem pegou não pega de novo, mas eu não confio, entendeu? Tenho medo de pegar e passar para os meus filhos. Ainda não teve, inclusive eu tenho um menino que tem doença crônica também. Então tenho medo de pegar, passar para ele, entendeu? A intenção é que o ritmo musical possa entrar na cabeça das pessoas de forma a conscientizá-las de que ainda estamos no auge da pandemia e só a prevenção pode fazer com que a gente se proteja do vírus. Porque na realidade está muito difícil para trabalhar. Geral desempregado, entendeu? Então tá isso aí, se a gente não se conscientizar não vai acabar nunca, então como é que a gente vai sobreviver novamente? Tamo junto aí para fazer um negócio bonito aí para a comunidade, que todo mundo se agrada. Você também pode fazer a sua parte e se cuidar.